Salvador, eu vou quatro boa noite, tá? PS4, pista molhada, autorizado ingresso, alinhar e decolar. O vento 120 graus, 5 nós. Temporada no zero, vamos até. Para o táxi, está 3305, com 110 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia, alternando Natal. QV táxi, Índia Alfa, ponto espera 1895, confirmando pessoas a bordo. Índia Alfa, ponto espera 1895, estamos com 710. 274, contato radar, tudo 360, saída da Elfa. 360 da Elfa, 074. Trip 555, desça pra 2000. Pra 2000, bem, 555. 305, pista livre, decolagem autorizada, vento 110,5. O 555 tem condições de intercepto no stop? Sim, amor. Prezado. Prezado, ele é 555. Fala, Lorena, parte do E3. Go ahead. Yes, can we let you see? Speed at your discretion. Thank you. O 555 pode fazer curva agora à esquerda para o 160 para o lock. 160 para o lock, 555. Temos aí a sua retaguarda, um Airbus 330 Heavy vindo chutado aí. Vamos dar uma adiantada. Beleza, e ajudou a gente também. Obrigado. Salvador, 36224, posição 1, com informação alfa, para a Cópia Aracaju. 224, 190 para a Cópia Aracaju. Afirmativo, está pronto. Autorizado Aracaju, 90, decola da 10, curva esquerda, no perfil da Puca Jambo, rapor direto, 5407 transponder, controle 20.8. Gente, autorizado nível 190 para Aracaju, decola da 10, primeira curva esquerda, saída Pucajama, 5407, no transponder, controle 208, Janela 6224. Porção 01 no time quando pronto, posicionado. Confirmando, 5407, código de transponder. Primativo, 5407, chame no portão 01 no quando pronto. Camarada, 362. Controle 305, decolado 22, controle 208, obrigado, bom voo. Controle 208, obrigado, bom voo. LS, trip 5515, Afistão 09. 555, chame Torre 1895, senhor, boa noite. Então, 5, obrigado, bem, bom trabalho. Torre Salvador, muito boa noite, 5595. Boa noite, 5595, tá visual ao campo? Afirmo. Ciente, segue trem, tem pista livre, pouso autorizado 10, vento 1170 com 5-2. Baixo travado, autorizado pouso, 5595. Salvador Europa 089, confirm light slope is on the air. Let's complete, sir. Full ULS, no problem. Thank you. Segundo 5 da Trip, bem-vindo, Solar 26. Ao livrar a direita na minha escuta, pode prosseguir via Alfa Kilo, Pátio 3. Ok, direita Alfa Kilo, Pátio 3. Sim, na sua escuta. Europa 083, com o Salvador Tower. 118, this call 905. 118, 905. Escuta aí, Europa 083. Salvador Tower, good evening, Europa 083, final runway 10. Zero 03, Shaklin Gerdau, a local, when we vacated the clear to land, wind now 100 with 5 knots. Landing gear is down, clear to land, runway 10, Europa 083. Traffic inside. 3305, chame Recife 1545. Europa 083 on the ground at 29, leave next to right and proceed your taxi via Alpha Juliet to gate 1010. Alpha Juliet, gate 10, Europa 083. Para pushback e acionamento, achamento 6224, na posição 01. 2001, no Chimpax. A 3305, Salvador? A way back into the passenger train. Roger, constitute clear provided taxi via Alpha Juliet to gate 10. We continue, thank you. para o táxi, lançamento 6284 com 77 a bordo, 0206 de autonomia, alternando o destino. T24, Índia, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera com a torre 198.95, ajustado em 1014. Cliente via Índia, no ponto de espera da 10, 295, será 224, a linha da cola cabeceira 10, vento 090 graus com 5 nós. Linha da cola da 10, acelera 6224. Mike Delta, identifique, chega da Mari, desceu 050. Desceu para 050, Mike Delta. Alguma receita na velocidade, Mike Delta? Ah, da chegada. 6224, decola aos 41, chame controle no 208. 208, ó, boa noite. Controle Salvador, Oxalé 6224, cruza.